Caixinha? Sei não. P, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pepino. Foi, nego, você tá com medo do copo? Com medo do copo. Ela ficou com medo do copo.